rasteira. Alguma vitória pra comemorar, aquele beijo que é bom de lembrar, na esperança de uma noite inteira. Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Só as melhores da cidade. Cidade 716, sonzeira do Tijuana, porque será aqui no Top 10 Cidade. Tá rolando por aqui as melhores da programação. Tô liberando aqui o Vale Lanches do Cacá Lanches, fica na Zé Libânio Rodrigues do Bandeirantes e também 3 meses de assinatura no seu clube, o maior clube de benefícios de Juiz de Fora e região. Para participar é fácil, manda aí o nome completo, 32 999 18 14 83, cruze os dedos e o resultado daqui a pouquinho, já no final do Top 10 Cidade. Agora tem Tag Cidade, música e entretenimento do jeito que você gosta. E Madonna deve confirmar em breve a vinda dela para América do Sul com a turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A informação é do jornal chileno La Tercera. De acordo com a publicação, a rainha do pop deve desembarcar no Chile entre a última semana de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, o que aumenta a esperança da rainha pop pousar aqui no Brasil. A matéria ainda adianta que a definição das datas depende de como os outros espetáculos que a artista vai fazer no continente sul-americano, que ainda vão ser distribuídos. De acordo com a publicação, Madonna também contempla possíveis paradas no Brasil, Argentina, Colômbia e Peru. Você ouviu? Tag Cidade. Top Ofertas Bahamas Mix. Só as melhores ofertas pra você. Óleo de soja Vita Livre, 5,99. Feijão preto Campo Bom, 6,99. Biscoito Maisena Piraquê, 200 gramas, 2,99. Hambúrguer Resende, 99 centavos. Sobrecoxa de frango Seara, 1 quilo, 9,49. Refrigerante Tropical, 2 litros, 2,98. Brahma ou Skol, 550 ml, 4,39. Top Ofertas Bahamas Mix. Vem economizar. Acumulou roupa suja? A máquina de lavar quebrou? Não se preocupe, na Laundromat você utiliza mais de uma máquina para poupar o seu tempo. Toda quarta com um preço super especial. Diariamente das 6 às 22 horas nas unidades do Bahamas São Vicente e do São Pedro, ao lado do Bahamas Mix. Todo mundo junto na cidade. Cidade. O Centro de Futebol Zico JF está completando 25 anos de diversão, energia e movimento. Escute o recado do Zico. Vocês sabem que tem Zico Juiz de Fora, né? E uma estrutura fantástica. E aqueles também que querem jogar uma pelada já sabem que podem ir lá alugar o campo. As matrículas já estão abertas. Só entrar em contato com o Centro de Futebol Zico Juiz de Fora e bom futebol. Venha conhecer e comemorar conosco. Centro de Futebol Zico JF, no São Pedro. Entre em contato pelo WhatsApp 998339422. Um grande abraço. Que tal realizar o sonho do carro novo? No WCar Auto Shopping nós vamos te ajudar. Veículos seminovos selecionados com preço justo e atendimento personalizado para você. Vem pro WCar Auto Shopping, Avenida Deusdete Salgado 3300, Salvaterra. Cidade. A vida Ah, a vida é feita de boteco, né? Tudo acontece lá. As melhores histórias, companhias e petiscos, com o sabor que só o Boteco Raiz tem. Tá na hora de montar o seu roteiro, conhecer o máximo de botecos que conseguir e votar no concurso Comida de Boteco 2023 para eleger o melhor. É de 7 a 30 de abril, tá? Para conhecer os botecos participantes, acesse comidadeboteco.com.br. Apresentação Fronteira. Cerveja oficial Amstel. O sábado da Festa Country 2023 tem tudo pra você fazer a festa. Wesley Safadão. Tu quer ser amor ou tu quer ser? Eles, DJ. Sou teu fã. E Matheus e Cauã. Porque te amo, eu não sei. E tudo começa na sexta com Henrique e Juliano e Ludmilla. Pra quem tá me girando. Garanta logo seu ingresso nas óticas Diniz da Galeria Piltese e Santa Rita e nas lojas Data Service. Ou compre pelo link do nosso site festacountryjf.com.br. Festa Country 2023, 26 e 27 de maio, você faz a festa. Patrocínio Digão, o burger oficial da Festa Country. E Independência Shopping, 15 anos. Vamos celebrar juntos. Anuncie na cidade. 32991401941. De segunda a sexta tem informações do trânsito aqui na cidade. O Trânsito na Cidade. Oferecimento Autoescola Conquista, Autopeças Rui Barbosa e Mister Car. Cidade. Tamo junto. Você está ouvindo? Top 10. Top 10 Cidade. It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Cidade. Top 10. Destaque do dia. We'll be right back. the man. No, I don't like the man. I don't like the man that I am. Melhores da cidade. Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I have all gonna lose. Been faking me out, can't make you happy or not.

Partiu andar de moto e carro zero? No JF da Sorte de domingo 23, você pode ganhar um Kwid mais uma Honda Pop no quarto prêmio. No primeiro sorteio, 4 mil. No segundo, 5 mil. No terceiro, 6 mil. E um Kwid e uma Honda Pop no quarto prêmio. E mais 10 giros da sorte de R$1.000 cada. Aproveite! JF da Sorte. Quer ganhar? Compre já! Ao adquirir seu JF da Sorte, você ajuda a Fundação Ricardo Moisés Júnior. Top ofertas Bahamas Mix. Só as melhores ofertas pra você. Óleo de soja Vitalive, R$5,99. Feijão preto Campo Bom, R$6,99. Biscoito Maisena Piraquê, 200 gramas, R$2,99. Hambúrguer Resende, 99 centavos. Sobrecoxa de frango Seara, 1,9,49 kg. Refrigerante Tropical, 2 litros, R$2,98. Brahma ou Skol, 550 ml, R$4,39. Top ofertas Bahamas Mix. Vem economizar. Tá na cidade, né? Tamo junto. O Centro de Futebol Zico JF está completando 25 anos de diversão, energia e movimento. Escute o recado do Zico. Vocês sabem que tem Zico e Juiz de Fora, né? E uma estrutura fantástica. E aqueles também que querem jogar uma pelada já sabem que podem ir lá alugar o campo. As matrículas já estão abertas. Só entrar em contato com o Centro de Futebol Zico Juiz de Fora e bom futebol. Venha conhecer e comemorar conosco. Centro de Futebol Zico JF, no São Pedro. Entre em contato pelo WhatsApp 998339422. Um grande abraço. União Brasil. Deputado Federal, Delegado Marcelo Freitas. 98 deputados estaduais, 577 prefeitos, 581 vices, 5.300 vereadores. Deputada Estadual Ione Pinheiro. É trabalho, não é mágica. Temos um compromisso com o povo mineiro. Nós, do União Brasil, priorizamos sempre o coletivo e nunca o individual. Filie-se à União Brasil 44. Acesse uniãobrasil.org.br. Cidade. Ah, para tudo. Ele está de volta. Olha, agora eu quero você de volta pra mim. Me faz feliz. Faz feliz e me leva pro Independência Vibra. 15 anos do Independência Shopping, com Cidade Negra, Jeito Moleque, etc. Sábado, 6 de maio, a partir das 14h, no estacionamento do Independência Shopping. Ingressos à venda no Independência Shopping, Uptake e uniticket.com.br. Classificação 18 anos. Toda quinta, às 8h45 da manhã, tem Informe Saúde, com os doutores Felipe Couto e Luiz Rogério Araújo. Informe Saúde, toda quinta, no Acorda Cidade. Tamo junto! Você está ouvindo? Top 10. Top 10 Cidade. Anote agora mais um horário da banda Código 32 na cidade. E concorra a uma Alexa Echo Dot terceira geração. Cidade. Tamo junto com os melhores prêmios. E fique esperto. 10 Cidade. As mais pedidas da cidade. My love is impossible, so hard to control. I. My heart is a beautiful kind of wrecking ball. I know I get a little bit crazy, out of my head, yeah, baby, too much. But if you really wanna be with me, you gotta handle all that I got. Can you work with my love? Golden. cause I'm so open. Só as melhores da cidade. Cidade, o som do Harry Styles, encerrando aqui mais um Top 10 Cidade. Amanhã tem mais a partir das 7 da noite. Parabéns ao Júlio Namorato Pimenta, final do telefone 0466. Júlio Namorato Pimenta, tá levando um Vale Lanches do Cacá Lanches, que fica na Zelle Bande Rodrigues, lá no Bandeirantes, e também 3 meses de assinatura no seu clube, o maior clube de benefícios de Juiz de Fora e região. Júlio Namorato Pimenta, final do telefone 0466, se deu bem. Amanhã pode entrar em contato com a gente para retirar seus prêmios. Ouviu. Top 10 Cidade. Cidade. Yeah. This is a riot. You came in silence. Now I'm sitting all. Cause nobody wonders. They under the covers. Cause you played all wrong. Cause nobody wonders that I'm undercover. Cidade. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na visa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na visa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. joga nessa brisa até o dia amanhecer. Então passou em casa, tô fazendo vários nada. Fez o isopor porque hoje à tarde vai na praia. Presta atenção que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Cidade. Cidade, essa Isa com brisa. Daqui a pouquinho tem uma hora de música e sem nenhum intervalo. Fica ligado aí na cidade. Tá no rádio. No app. No site. Nas redes sociais. Tá todo mundo na cidade. Tá todo mundo na cidade e eu quero saber da onde você tá ouvindo a cidade. Manda pra mim aqui no 32 999 18 14 83. Ale, eu tô ouvindo aqui em tal lugar. Conta pra mim lá. 32 999 18 14 83. Deixa eu te dar uma dica que já já vai começar o Cidade Online às 9 da noite. Tem a Voz do Brasil aqui nos 100,1, mas para quem tá conectado no aplicativo ou no site da cidade, a música não para. Eu falo isso aqui todo dia. Muita música legal, tem promoção, tem tudo lá no online. Então partiu baixar o aplicativo da cidade. Entra aí na sua loja preferida, digita lá Rádio Cidade JF. Daqui a pouquinho às 9, online, enquanto rola a Voz do Brasil. Eu volto já já. Daqui a pouquinho vai rolar aí uma hora de música e sem nenhum intervalo. Agora é hora de Questão de Estilo com Ana Paula Calisto. No rádio, no app, no trabalho, no foninho. Tamo junto, cidade. Tamo junto. Agora na cidade tem Questão de Estilo com Ana Paula Calisto. Olá! Habilidades sociais são as competências que um ser humano tem ao interagir de maneira produtiva e saudável com aqueles que estão à sua volta. Também conhecidas como soft skills, tais aptidões se tornam cada vez mais importantes nos ambientes sociais, principalmente em relações de trabalho e corporativas. Existem várias classes de habilidades sociais. Vou te contar as 6 propostas pelos psicólogos Del Pret. 1. Empatia. Demonstrar interesse pelo outro, ouvir, reconhecer sentimento no outro, respeitar as diferenças, oferecer ajuda. 2. Assertividade, expressar sentimentos, falar sobre suas qualidades e defeitos, concordar ou não com outras opiniões, recusar a fazer algo, lidar bem com críticas, defender os próprios interesses, resistir à pressão dos grupos. 3. Fazer amizades, saber fazer e responder perguntas pessoais, cumprimentar, se apresentar, fazer e receber elogios, iniciar e manter conversações. 4. Solução de problemas interpessoais. Se acalmar diante de problemas, pensar antes de agir, identificar e avaliar soluções alternativas. 5. Comunicação. Fazer e responder perguntas, dar e receber feedback, iniciar, manter e encerrar conversação. 6. Civilidade. Dizer por favor, agradecer, apresentar-se, dirigir-se corretamente às pessoas com expressões como bom dia, boa tarde, fazer e responder perguntas, chamar as as pessoas pelo nome. As habilidades sociais compõem um desempenho socialmente competente. Cuide das suas, afinal, tudo é uma questão de estilo. Eu sou Ana Paula Caliço, espero te inspirar aqui na Rádio Cidade e no meu Instagram, anapaula_caliço_. Me segue lá. Você ouviu Questão de Estilo na Cidade. O JF da Sorte de domingo 23 tem um Kwid e uma Honda Pop no quarto prêmio. E muito dinheiro nos outros sorteios. E 10 giros da sorte de R$1.000 cada. Ao adquirir seu JF da Sorte, você ajuda a Fundação Ricardo Moisés Júnior. As melhores opções em lanches é com Cacá Lanches. Variedade, sabor e agilidade na entrega. Baixe o nosso app Cacá Lanches e faça o seu pedido. Rua José Libânio Rodrigues, 590 Bandeirantes. Cacá Lanches. O melhor para quem tem pressa. Cidade FM. Agora ficou fácil comprar seu zero quilômetro e sua picape. Venha para a Nagai aproveitar as vantagens do plano Nissan Replay. Novo Nissan Kicks 2023 automático com parcelas de R$1.199 e nova Nissan Frontier 2023 4x4 com parcelas de R$2.299 mais parcela final. Quem compara, compra na Nissan Nagai. Agende um test drive. No trânsito, escolha a vida. Este ano, a Unimed comemora 50 anos. Nessa trajetória, sobrevivemos a momentos desafiadores. Decisões difíceis precisaram ser tomadas pela sustentabilidade da Unimed e pela melhor assistência à sua saúde. E os desafios só não foram maiores que a nossa força. Sabe por quê? Porque sempre pudemos contar com a vocação e entrega dos nossos médicos cooperados, com o talento dos nossos colaboradores, com a qualidade dos nossos prestadores, com a confiança das nossas empresas clientes e, claro, com você. Só conseguimos chegar até aqui porque sempre nos pautamos pela ética e pela transparência. Isso é respeito. Seguimos fortes, sempre com foco na nossa principal missão, cuidar de você. Unimed Juiz de Fora. Aqui tem integridade, aqui tem credibilidade, aqui sim tem confiança. Cidade. União Brasil. Deputado federal, delegado Marcelo Freitas. 59 deputados federais, 98 deputados estaduais, 577 prefeitos, 581 vices, 5.300 vereadores. Somos o União Brasil, um dos maiores partidos de nossa nação. Queremos você para tornar o nosso partido ainda maior em 2024. Filie-se ao União Brasil. Acesse uniãobrasil.org.br. Você vai fazer a festa na noite de sexta da Festa Country 2023. Até a próxima vida. O estádio vai tremer com Henrique e Juliano. E Ludmilla. E a festa continua no sábado com Wesley Safadão, Tênis DJ e Matheus e Cauã. Olha eu beijando na boca do Nunca Mais. Garanta logo seu ingresso nas óticas Diniz da Galeria Pio 10 e Santa Rita e nas lojas Data Service. Ou compre pelo link do nosso site festacountryjf.com.br. Sabe cerveja gelada. Festa Country 2023, 26 e 27 de maio, você faz a festa. Patrocínio Digão, o burger oficial da Festa Country e Independência Shopping 15 anos. Vamos celebrar juntos. Cidade. Tamo junto. Hora máxima. Oferecimento Supermercados Pais e Filhos, pertinho de você. Compre no nosso app Pais e Filhos em Casa. E Colégio Equipe, ensino de qualidade que aprova nas melhores universidades. Hora máxima. Cidade. Cidade 8 e 6, ótima quarta-feira, meiuca da semana, lê na área até meia-noite. E a partir de agora, uma hora de músicas direto, sim, no intervalo, vai começar o Hora Máxima Cidade. Muita música. Em 60 minutos. Hora Máxima Cidade. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting.